Hã? Ah, pois. Pois, eu acho que este projeto também tem a ver com isso. Faz sentido, na altura, quando a gente desafiou a direção dos albergues noturnos para este projeto, a escolha de 25 utentes, 25 canções, eles a escolherem as canções, foram eles que escolheram. Há de facto aqui uma canção que diz que a cantiga é uma arma, não é? Que nós podemos, com a canção, com as cantigas, fazer passar uma mensagem, despertar uma consciência e, em função dessa consciência, alterar o nosso comportamento, não é? Provavelmente, se ouvíssemos mais canções com estas mensagens, provavelmente não estaríamos onde estamos hoje, não é? Abril provavelmente teria-se cumprido. Mas eles têm razão, a cantiga é uma arma. O Zé Mário Branco dizia isto e nós estamos cá hoje para reviver esse momento, tá? A cantiga é uma arma, eu não sabia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva e da alegria. A cantiga é uma arma de pontaria. Há quem cante por interesse, há quem cante por cantar, há quem faça a profissão de combater a cantar. E há quem cante de pantufas para não perder lugar. A cantiga é uma arma, eu não sabia. Tudo depende da bala e da Voltar. contra a burguesia.